por cima gostoso, na sequência do cê de trepa. Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê de trepa. Sente trepa, sente trepa.